Às vezes é difícil acreditar que a gente muitas vezes pode, mas não quer. Fica por aí, largado, jogado, e quando percebe, não pode nem o que quer. Homens e mulheres no mesmo espaço, olhando em direções opostas, não sabem percorrer a pequena distância de um abraço. E no futuro são crianças que vão sofrer. Jovens, velhos, ricos, pobres, todos podem ver o que acontece se ninguém quer saber o que fazer. Cada um a sua parte. E então, talvez, quem sabe, num outro dia, outro momento, a gente lute junto pra secar as lágrimas do choro, as dores desse lamento que chamamos vida. E antes que falte o ar pra sobreviver, a força pra continuar a respirar, ou os olhos pra enxergar, cada um de nós precisa querer e entender. Sempre existe algo a fazer, a não ter que chorar, já se foi. Faça alguma coisa. Não deixe pra depois. Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se a sua vida é um sonho, algo está errado. E se for um pesadelo, algo errado também. A vida é a nossa realidade. E pra vencer na vida é necessário querer de verdade. Tomar uma atitude e nunca ser covarde. Ser mais forte que a maldade, derrotar a dor. Procurar uma saída no momento sofrido. Acreditar que nem tudo está perdido. Aprender a conviver com o inesperado. Se olhar um pouco mais além, vai ver que tem sempre alguém do seu lado. Eu sei que é difícil, eu sei, eu tô ligado. Mas é melhor morrer lutando que viver sem nunca ter lutado. Tem mano que pensa que tá vivo, mas nem se ligou que já tá morto e enterrado. Falou, eu sei como é. Pouca coisa acontece como a gente quer. Mas aí, qual que é? Ficar parado não vai resolver, nem trazer nada de bom, nem pra mim, nem pra você. Então bola pra frente, adiante seu lado, mas não atrase ninguém. Nem vem. Escute o meu recado. Chorar pelo que já se foi. Faça alguma coisa agora. Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se o momento é agora, Não deixe pra depois. Se ainda não deu pra você entender, tô aí pra te ajudar, mas também preciso de você. Sozinho ninguém é nada. Caminhando junto é mais fácil sacudir a poeira da estrada. Olha aí, a gente tá chegando no ano 2000. Tudo no mundo evoluiu, mudou, mas eu vou dar um alô. Alô. O coração do verdadeiro ser humano continua igual. Viver a verdade é essencial. O futuro tá chegando aí todo dia. Corre atrás pra não sair de mãos vazias. Amor, atitude, valor e respeito. Pode crer. Quem é, já nasce feito. Só se vive uma vez, se existe outra eu não sei. Mas só sei que Deus, quando me fez, já me fez rei do meu pequeno mundo, mais valeu. E vai continuar valendo. E eu vou me movendo. E eu vou vivendo e aprendendo. Tenho que praticar algo de bom pra quando chegar lá em cima. Graças a Deus, pelo menos já fiz essa rima. Não deixe pra depois, se o momento é agora. Não deixe. deixe pra depor. Não deixe pra depor.